como é ele sozinho que apresenta a coisa, ele faz da seguinte forma. Vai gravar isso agora? Tá captando, é. Vambora, tem que, vamos vai falar. Gravar tudo, é isso? Sim. Fala. Depois vai editar, edição é pra Então isso, né? ele chega, ele fala assim, ele apresenta, no final ele fala quais são as pessoas que são do programa, fala a pessoa e dá uma brincadeira com o nome dela de acordo com a função. Por exemplo, como é esse primeiro a gente vai falar de música, chegaria e falaria assim, ó, na bateria Alan, no, no, nos teclados Thiago e na melodia o Daniel. Não Né? concordo, prefiro no início. Não, no início, No início, mas dessa tá legal. Ah, sim, dessa gostei. forma, Vai ter entendeu? vazamento. Claro. Vai, não tem É problema não. Thiago Malta, Alan, o quê? Costa, Carvete? Costa, Costa. Alan Costa. Então assim, É meu. Se quiser, eu dou meu nick também na Xbox Live aí a também, gente ou no poderia Hotmail. fazer o Mas seguinte, Alan, tá fazendo o quê que você falou? Não, vai vazar, né? Esse negócio de pista. Não adianta, porque a gente tá próximo aqui, o que ele fala Ah, sim. tem jeito, né? Não, não, não tem Vai problema, o não, não tem problema. vazamento. Então, olha só, poderia ser de duas formas. Ou um de vocês, que a gente decidiu que vai começar falando, apresentaria os outros e a gente depois começaria a conversar. Ou cada um se apresentaria. Por exemplo, já que o programa de hoje é sobre samba, né? É sobre samba, cara? Não Então, preparei não, não, pra estou isso. dando um exemplo. Brincadeira, dá pra falar alguma coisa assim? Alan Costa. Isso. Isso. Alan Costa no, No pan. no pandeiro, Thiago no E cavaquinho, Daniel Martins, né? Daniel Martins, Daniel, pode ser Daniel Martins. Não, então. No violino, cara, porque No agora tem violino na violino, paradinha. A gente agora pode até tem. falar sobre Aí, isso. Daniel pode Mas falar. é Daniel Martins? Marcos Martins. Mas você quer Daniel Marcos Martins? Pode ser Martins, não tem problema. Daniel Martins. Eu sou Alan Costa mesmo, que. Daniel Martins. Entendeu? Então fazer uma apresentação. Eu acho legal uma pessoa fazer. Ah, não, eu gosto de cada um falando. A gente já ouvia, a gente já metia a cara. Entendi, como se fosse. Até pra você já soltar o libido da Você pessoa. fala. Mas geralmente você. Geralmente, essa ideia de gravar. Não existe ordem. Você pode falar a apresentação no final da gravação, na Sim. edição a gente vai voltar, isso aqui, Sim. tá? Tá, mas. Agora só pra matar o Daniel, aí a gente vai começar. Clave de Fla, clave de Dó, clave de Sol. Não, clave é não. Pra me matar é falar que clave de sol e faz. Usam e a de dó não usa mais. Não, eu queria fazer uma imitação do Lambda, Lambda, Lambda. Só Não, um não, não, segundo. não, não. Na verdade, olha só, Clave de cara. Fla, clave de Fla, clave de Fla. Não. Eu tô querendo tirar toda a referência deles, né? Porque eu vejo muitos podcasts sendo criados com base neles, Por isso que eu né? te dei E fica chato. aquele podcast geral pra tu estudar. Sim. Eu dei uma olhada. O Matando Robôs Gigantes, eu achei ótimo, cara. Eles não imitam. Eles tiveram influência no Jovem Nerd, começaram a ouvir novos. Cara, isso aqui é uma raridade. Mas eles têm a característica deles. Só pra jogar Flipper. É uma raridade, cara. Eu comprei e guardei uma, porque eu vi. É literalmente aquilo, olha a ficha, né? Olha porque é bicho. Então, vem cá, a gente pode apagar isso e começar a Vera? Pode, ou deixar, isso fica pro. Depois de edita, Posteridade. sempre fica bom pro final botar alguma coisinha. Tá certo, Beleza. Então você vai ficar com o microfone na boca, segurando igual um DJ? Sim. Tá. Eu só queria que. Eu sou um cara muito chato. Ah. Dá stop, volta Sim. e vê.